fico caído na rua, embriagado sem poder me dominar. Ao verem minha vida esta derrota, por isso eu bebo só para desabafar. Em minha vida, quem um dia será minha amada? Pouco tempo tive a felicidade, me desprezou pra viver no mundo jogada. Muitas vezes quando estou embriagado, vejo a imagem daquela falsa mulher, que é culpada de toda a minha desgraça, me desprezou pra viver no mundo qualquer. Meu sofrimento ainda chegará ao fim, arrependido um dia terás que sofrer. Quando o remorso torturar seu coração, ela verá o quanto me fez padecer.